Mulher, tu não vai acreditar no que a gente vai fazer em Patos no dia 26 de outubro, é sério. Eu tô até arrepiada. Pouca gente ainda sabe, mas vamos abrir um lote promocional do workshop Cacheados do Sertão dentro de um grupo exclusivo para cabeleireiros. E quem estiver lá vai pagar bem menos. O grupo tem um nome especial, Cachos do Sertão. Só quem estiver dentro vai ter acesso a um vídeo explicando todos os detalhes dessa condição e tudo vai acontecer nesse dia. Vai ser um dia inteiro de técnica, prática, transformação, com tudo o que você precisa para dominar de verdade os cabelos cacheados e crespos. A gente vai falar sobre tricologia, corte, finalização, tratamento, precificação, tudo para você sair preparada para atender com confiança e cobrar o que vale no seu trabalho. Eu sou Ângela Aureliano, com mais de 17 anos de experiência e já formei mais de 1.000 profissionais por esse Nordeste. E posso te garantir, quem domina essa área nunca fica com a agenda vazia. Quem entrar no grupo é só comentar aqui, eu quero e eu vou te enviar o link. Então, corre que é essa semana.